Oceania 63, ano 2. Bom dia. Passando identificação, desce para nível de voo 050. Voo em Mari. Voando Mari. Voo Itaqui. Oceania 63, ano 2. São 3663, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado, reporte para estabilizado. Doutor Índio Juliette, formação em curso a Foxtrot, pronto, copy, Cairo Lourenço, no meu pés. Autorizado Cairo Lourenço, no meu pés, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. O controle em 1.9.35, a torre em 1.8.612 e aciona o padrão 0160. Zero único, pátio 4, acionamento táxi, decolagem agora com a torre em 1.18.612, o ajuste no 0.4 agora, um bom voo. Serra Ecotel, informe a altitude. O Serra Ecotel acendeu aqui para 1.503. Mantém 1.500, até o destino. Se possível, agradeço. Terra Eco Hotel, mantenha 1.500 pés. Sim, 1.500 pés, Terra Eco Hotel. Multiback, acionamento no 08 do Andrés, 979. 8 autorizado, reporta táxi, são 3179. Chamada com táxi, 3179. São 3663, complete a aproximação, chame a torre 1.18.6. Tá 3663, bom dia, cheque o rádio, transmissão muito baixa, entendido já, baixado travado, tem livre pouso na 10, o vento, uma centena com 5 nós, tá 3663. 3663, sim. O Vitor e Juliette, livre acionamento no pátio 4, chama pronto para o táxi. Oceano 6312, desce para 2 mil pés, ajuste no 0, 1 no 4, autorizado ILS, X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Ok, descendo para 2000 com 1014, reportará estabilizado. Vitorinha Juliette, autorizado táxi, reporta para ingresso 917. Para o táxi do TAM 3179, 235 a bordo, 340, alterna o Galeão, TAM 3179. TAM 3179, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-1-4, um bom voo. Está protegido, está táxi Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10-18-62, e a Torre 3179. Paulo, TAM 3663, livro. TAM 3663, a vista aeronave da companhia, iniciando o táxi a partir do 08. Ainda é negativo, gerente. Afirmativo, o táxi é lento então, e após a passagem da mesma, o senhor prossegue Juliette até o 02, ok? Parqueamento. Confirmando via Juliette pro 2. Afirmativo, 02, após a passagem do Airbus da companhia, ok? Ok, gerente, 3663. 7 ventos 080 graus, meia dúzia de nós, Vitorino e Juliette. Serra é com o controle. Pai Uniforme, Sierra Eco Hotel. Frequência livre. Vitorinha Juliette decola aos 22, controle agora 119.35, bom voo. 0935, grato, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Papatango, Vitorinha Juliette. Prossigo. Decoladão no 7, na sua escuta. Gente, Vitorinha Juliette, 1 no meu pé, corredor de R, posso passar lá da barra. O nome meu na cheia, posta na sala da barra, Júlio. Exato. 6, 3, 1, 2. O Xené 6, 3, 1, 2, completa aproximação, a chamada 3, 1, 1, 8, decimal 6. 18, 6, obrigado, uma ótima barra. Salvador, Jet 5826, cruza o 2, 0, 0. Objeto 5826, vista para nível de voo 050, chegada à Mária. 050 na Mária, objeto 5826. Não 2, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, não 90. Bom dia, aguardando. Estou em Salvador, bom dia, São 3179, ponte espera da 190, pronto. 79, suficiente, mantém o ponto de espera da 190. Mantendo 3179. Minha 312, baixada travada? No momento. Ciente, Oxenai 6312, autorizado pouso pistão no zero, vento 070 graus com meia dúzia de nós. Ok, livre pouso, Oxenai 6312, na pista 10. Da 3179, alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhar e manter na 3179. Oxenai 6312, solo aos 27, direita, 121, decimal 9. 319, obrigado. Salvador, Oxenair 6312. Oxenair 6312, táxi Alfa Juliette, posição 07, parte principal. Alfa Juliette, 07. Estamos 0, vento 090 graus, com 5 mais. 7 fechadas para 3179. Frequência livre. Três zero quatro, reduzindo velocidade para 2509. Reduzindo o trânsito para mais uma 304. 3179, decola os 29, controle agora 119, decimal 35, bom voo. Dá o 35, obrigado, bom dia. Salvador, 3179, bom dia. 3179, bom dia, contato radar, sua para nível de voo 340, beleza. Sente pro 340, Leila, 3179, obrigado. Objeto 5826, reduza velocidade para 2509. Está mantendo 2509, objeto 5826. Reduza para 220. Ah, para 220, 5826. Salvador, o 3259 poderia voar Duna na presente? Autorizado. Direto Duna. Pode descer até 2000 pés? Autorizado. 2000 pés, ajuste 10, 14, autorizado e ILS. Reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 3259. Reduza velocidade para 2009. 200 mais, tá? 3304. Objeto 5826, posso prosseguir na descida, senhor? Autorizado 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 3000 pés, objeto 5826. Estabilizando no localizador, tá? 3859. Tá, 3859, complete a aproximação, chame a torre 118.6. 196, 3859. 1186, tá? 3859. 18.6, obrigado, senhor. F5826, desce para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, objeto 5826. O ILS da 1-0. Então, 3859, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, reporta plano embaixo travado. Plano embaixo travado, 3859. A 3304, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil, fica a 2, fica a 259, baixou e travou. Agora baixado e travado, 3259. Ciente autorizado, pouso pistão no 0, vento 090 graus com 07 nós, está 3859. Autorizado, pouso 3859. Azul 4299, bom dia, informação Golf confere, autorizado Campinas, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Bridge, onde intercepta Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9-35 e aciona 5176 no transponto. Correto, portão 1, nós chama pronto para o SPEC, acionamento azul 4299. Objeto 5826, bom dia, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando a autorização, objeto 5826. São 3859 no solo aos 36, libera a direita e chama o solo 121 decimal 9. Direita 219, né? Chame Recife 13325, alterno 1251. 3325251, tá 3179, obrigado. Objeto 5826, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus com 09 nós. Livre pouso, pistão no zero, objeto 5826. Juliette, posição 10, pátio principal. Alf, Juliette para 10, via principal, 3259. Complete aproximação, chame a torre 118 decimal 6. Bom dia, Torre Salvador, é o TAM 3304, final da 10, baixada e chegada. TAM 3304, bom dia, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. TAM 3304. 3486, informação na ponta droga, passa 180 por 150 na Mari. 3486, desça para nível de voo 050 na chegada Mari. 050 Mari, TAM 3486. 5826, táxi via Alfa e reporta antes da Taxi Juliette para ingresso. Táxi via Alfa, reportar antes da Juliette, objeto 5826. B3-1-1, chefe centro Recife, 12545. Objeto 5826, ingresso Juliette, posição 04. Juliette para o 04, objeto 5826. TAM 3304, solo aos 42, libera direita e chama o solo 121, décimo 9. Direita, 219, perdão.